Controle Sideral 9972, informação Golf. Sideral 9972, acione a situação. No perfil da Star, após Fabog, voe para Mari, previsto. Era em Mari, é o número 5. Entendi. Após Fabog, prossegui para Mari. Mantenho o 230? Mantenha 230, pois temos na posição Mari uma aeronave no 210. Mantenha 230, Sideral 9972. Tempo previsto do posto Sideral? É o número 5 na aproximação. A abertura será daqui a 5 minutos do aeródromo. Da pista, aliás, da pista 9022. Cutune confirmando 6225 do Oceanera, número 3. É, não copiei, prossiga. O número do Chané 6225 para aproximação? É número 3 na aproximação, Chané 6225. 6225. A número 1 será o Gono 093, aeronave Trove, que já está próximo a pelo. A aeronave número 2 é o TAM 3597 no nível 220, fazendo espera em bonde. O Chané número 3 para pouso. TAM 38 no meio, número 4. E Federal 9972, número 5 na aproximação. São 3517, mantenha em espera disso, mantenha o nível 130. Ativa nível 130, confirma, 130. Confirma 130, 130, Salvador para o Tático 1961, também 126, autonomia 4 horas e 10, voltando a Florianópolis. Segue via Indy Alfa no ponto de espera da 10 Torre 1, 1895, QNH 1014. Indy Alfa, ponto de espera 10, 10895, 1014, 961, obrigado. Espera 93, desse mantém a altitude de 3.000. Ajuste agora 1014, 9014. Descendo para 3.000, 9014, gol 9093. 0040, seja voz de bota. Sai da mão. Lá na Escuta Salvador, agora a pista operando em toda a sua extensão. Iremos iniciar a vetoração para a sequência negativa de 0. Bono 093, disse mantenha 2.000. É porte pelou para a Duna para completar o final de S. Bono 093. Ok, 10 para 2.000, reportará a Duna pelou prosseguindo para a aproximação. Bono 093. Tá 3517, top vetor para sequenciamento. Pouso, estabiliza na Pro 250, desça e mantenha o nível 110. Pro 250, desce para o 110, tá 3517. Bastante. Paulo Salvador, Dan 3601, pushback, acionamento. Gate, negativo. 3601, após a aeronave da Gol livrar retaguarda, tarefa de pushback no trecho recrutado. Após a aeronave da Gol livrar, autorização para o tanque 3601. O 625, ciente para 260, desce para 200, confirme o final da mensagem. 200, se houver falhas de comunicações, vou ir para cima na marcação 110, 1-1-0. Confirme, senhor, o limite é radial 110 de Salvador, é isso? Marcação de Simbra, marcação magnética 110 de Simbra. Afirmativo, 110 de Simbra. Sete, que se mantenha o 080. Então, 35 com 7, que se mantenha o 080. Desce para o 080, tá 35 na 7. Tané 6225, que se mantenha o nível 190. 190, Tané 6225. 3817, professor, para sequenciamento, curva esquerda por 360, desse mantém nível 200. Esquerda 360 e descer para o 200, tá? 3896. 544, 3 pontos. 3, já tem condição de voar no rumo de Duna para o sinal elétrico? Positivo, vai voar Duna, da presente, voo no 093. Gente, após árvore, voa Elefa. 7, desce e mantém a altitude de 5.000. Desce para 5.000, é o 0093, o 35 na frente. Ativo. O Xané 6225, desça e mantém o nível 160. Desce e mantém o 160, 6225. Salvador, muito bom dia. 317, informação, 3171, Guarulhos. 320 autorizado, da próxima. Afirmativo, prossiga. Salvador Guarulhos, 320 autorizado, via amplitude 1-0, decola da 1-0, primeira curva à direita. Dael, Leda, Motiva, saída, 1208, controle, 5543, o transponder. Afirmativo, Guarulhos, 320, volta do plano, amplitude 1-0. Decola também da 1-0, com curva à direita. Dael, Leda, Motiva, 1208, 5543, o transponder. Banhado, chão da puxa, acionamento. Permanente, obrigado. O 357, desse mantém a altitude de 4.000. Desce para 4.000, 35 na 7. O Xané 6225, desça e mantenha o nível 130 e tem condições de aumentar a sua razão de descida? 130, afirmativo. 130, afirmativo. Sente, o Xané 6225 aumentou na razão de descida, pelo menos até cruzar o nível aí 170. Ok, aumentando até 170. Federal 9972, subjetou para sequenciamento, curva esquerda pro 350, esse mantém o nível 190. Pro 350, desce pro 190. Esquerda na proa 190, limite ao localizador. Esquerda 190, limite ao localizador, na 3597. Puxa, né, 6225, desse mantém o nível 090. 090, 6225. Mas curva esquerda até proa 200, limite ao localizador. Canal 6225, esquerda pro 200, limite ao localizador. Esquerda 200, limite ao lock, 6225 da Oxa. prevê autonomia, intencionalmente era ultrapassar o localizador. Confirme para o 6225. Confirme para o 6225. Afirmativo, atingi e mantém o nível 170. Então 357, esquerda pro 120, reposta localizador estabilizado, desce e mantém 3.0. Esquerda, 120, descendo para 3.000, vai encontrar estabilizado o localizador, 3597. Da 3-8-9-6 não copiou, né, Sérgio? 3-8-9-6 mantém o nível 170, intencionalmente irá usar o curso do localizador. Certo, está 3-8-9-6. 3-5-9-7, desse mantém 2.000, utilizando o final LR, está 3-5-9-7. Computador? 2, boa. Para LR. Desce para 2.000, autorizado LR, está 3-5-9-7. Está na 6225, curva esquerda pro 120, reposta no localizador, desse que mantém a altitude 3.000, autorizado LR. 6225, seguinte, esquerda, 120, informará estabilizado. Controle Salvador, bom dia, voo 961, decolando, perfil da DAEL. 961, contato, sub mantém a nível 360, saída da DAEL. 360, DAEL, voo 961. Serão 9972, esse mantém nível 180. 180, Sideral. Estabilizado, a vista voa no 093. Pela espera LR, chame torre no 895, gol no 093. 895, gol no 093. 3-6, desce e mantém nível 150. Desce 150, tá 3-8-6. Serão 9972, desce e mantenha o nível 160. 160, Sideral. Torre Salvador, gol no 093. Para fazer comunicações, terá marcação no 40 de Simbra, intencionalmente localizador, aguardando para a nova interceptar, para interceptar e o final de área. 1475, 3816. Gente. A economia disso mantém agora a altitude de 4.000. Ajuste 1014, mas 094. 4.014, 3816. Federal 9972, desce e mantém 5.000. Federal 9972, desce e mantém 5.000. Mas sim, intencionalmente irá ultrapassar o curso do localizador, limite a marcação 1205. Limite 120 de cima. Zona 097, confirmando o torre 1895. Oceania 6225, desce e mantém 2.000. Para 2.6225, interceptando o localizador. Autorizado, LR. 6225. Então, 3-8-6, curva agora à direita. À direita para o 1.60, você vai fazer intercepto localizador e completo, LR. Então, 3-8-6. Direita 1.60 para o localizador, então, 3-8-6. T357, complete LS, torre 1895. Torre 1895, tá 357. Serão 9972, curva direita agora, na proa 060, descendo para 5.000, ajuste 1014. Limite a marcação agora 1.50 de 5. 0.50, curva à direita para a proa 060, limite qual é? 60 de cima, questão. 1.50 de cima, 150 de cima. Gente. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973. 5973, sem identificação, diz que mantém o nível 070. E a chegada à mar, aguarde o procedimento LS X-Ray, ajuste no 094, número 7 na aproximação. Identificou. Golfo, descendo ao nível 070, correu o sinal 73, sente da Golfo. A previsão economia diz que se mantenha a altitude de 3.000. É só 3.000, tá 3.2 com meia. Será o 9972, irá se registrar, que está agora na sua posição aí. Pois ó, meio-dia para uma hora, cruzando aí a altitude de 125, descendo para 4.000. Eu estou com o tráfego aqui no TQS. Está quase dando resolution. Esquerda então na proa agora 50.050. Não, agora saiu do resolution. Está 1.000 pés. Que mais que isso? Tá, gol 9093, solo 55. Livre à direita, chama solo 219. À direita, 219. Salvador, bom dia, gol 1093. 1093, segue Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3. Zero limite, seu localizador. Correu 5973, Pro 010, confirma? Aqui, o Pro 10, limite seu localizador. Pro 10, limite seu localizador, 5973. A 3896, vê se mantém a altitude de 3.000. Tá autorizado o lock, tá 3896? Curva esquerda na Bruno 20, vê se mantém 2.000, autorizado LS, 3896. Autorizado LS, tá 3896. O controle do senhor mandou alguém pra 3.000, aí foi entrecortado, quem é? 3896, 2.000 na proa 120, aposta no localizador. Então 3896. Não, foi a instrução anterior, para 3.000. Poxa, né, 6225, complete LS, torre 1895. 1895, até daqui a pouco. 9972, curva esquerda, na proa... Pois não, curva direita na proa 1.60, diz que mantém 3.000. 3.000, proa 1.60. Salvador, bom dia, para casa 6570, nível 220, informação Golfo. Apta 6570, reduza para 2509, disse manter nível 080, aguarde o procedimento LS, é por aí para pista 90. Cama 6570, Salvador, bom dia, tá 3601. 601 no contato radar, sube manter nível 360. 360. 961, chama Recife, 3325, alterna 25, decimal 1. Confirmando a frequência? 3325, alterna 25, decimal 1. 3325, 25, decimal 1, boa. Boa. Geral 9972, inicia redução para 1909. Iniciando para 1909 a redução federal. E 5973, isso mantém a altitude de 4.000, ajuste 1014, 9094. 4.014, 5973. APTA 6570, seu vetor para sequenciamento, número 5 na aproximação, curva esquerda proa 030, isso mantém a 5.000. Se tiver falhas, vem para cima na marcação 120. Pro 030, descendo para 5.000, falha na marcação 120, 6770. 5.7, livre depósito, pista 1.0. Cruzando 200 para 790. Saqueamento do banco da Gol no portão 3, à esquerda, após autorizado, 4040. Tranquilo. 5973, excepcionalmente irá cruzar o localizador, limite a marcação no 2025, Rio 5973. Mantenha pro 010, limite agora 120 de Sembra, 5973. Afirma, tio. O 5973, curva à direita, agora na proa 055. Proa 055, Rio 5973. Então você é o próprio copo RT. 3890 agora de copo. Hotel confere, prepara Puca, transição Aru. Obrigado. Solo Chimé 6225, Libran. 6225, taxi alto, reporte antes da Juliette. Agora antes da Juliette. Tan 3597, Juliette Portão 9. Juliette Portão 9, Tan 3597. 6225 já autorizado, Juliette Portão 11. Portão 11, 11, 6225. 095, 70. Tan 95, tenha bom pouso. Cinco, nove, sete, três. Curva à direita, prono 30, reposta localizador, diz que mantenha 3000. Pura, uma pra zero, descendo a 3000 pés, vai formar estabilizado no localizador. 5973. Serão 9972, inicia redução para aproximação, efetua cheque de pouso. Ciente. Tan 3171 no solo. Prossiga. Polêmica aqui do solo após a passagem da rebote da Avianca, autorizado, puxa no 612. Após a aeronave da Avianca, vamos lá, vamos lá. Tan 3890, pronto cópia? É, pronto cópia, 3890. Recife 290 autorizado, roda conforme o plano, pista 190, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aru, transponder 5557, controle 208. Recife 290, presolou 97, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Aru, 5557, transponder 208, controle. Para o curso do localizador, limite a marcação no 40 de Simbra, redução para 1909. Ok, vai passar o curso do localizador, resistência redução para 190, confirma. Afirma, após o nível 100. Ok, após o nível 100, redução nível 190, marcação é 2120, 6577. 140, 140. Ah, ok, 140 mesmo, 170. 5973, 2000, desse mantém 2000, autorizado final IRS. Descendo a 2000 pés, autorizado final IRS, Rio 5973. África 6570, desse mantém 3000. Desse mantém 3000, 6570. Será 9972, torre 1895. 1895. Cliente de aeronave 970, aguarde autorização de pouso 1014. Direita, proa 140, reposta localizador estabilizado. Tem direito a um 4-0, eu portarei o localizador estabilizado. Né? 4-0. Fala 4040. 4040, aguarde, por gentileza. 4040, pega sua autorizada à direita via Índia, ponto de espera 1895.014, bom voo. Na chama agora Recife, na frequência 133.25. Foi pro 3601, senhor? Sim, motor 3601. 3325, obrigado, bom dia. A cargo 6570, autorizado ao final do procedimento, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. Autorizado o procedimento, descendo para 2.000 pés, o procedimento estabilizado. Oi, falando de abortivo, 4040, mantém o ponto de espera. 3896, solo 06, direita 21, décima 1. 21, décima 1. 5973, completa final, chame a 2, Salvador, 11895. 1895, Rio 5973, bom dia. Embaixo, livre pouso. Alfa, chame para ingresso Juliette, 738-16. Alfa, repórter para ingresso Juliette, 738-16. 5973, bom dia, ajuste na 094, repórter, tem a trem checado. Vai formar trem checado, Rio 5973. O 4040 tem condições de decolar, tá logo autorizado? Negativo. Ok, a linha e mantém agilizando manobras, azul 4040. Ali mantém agilizando 4040. 2-1, copiado, taxa aprovado, front, índio, ponta de espera, pista no 0, ajuste no 0 no 4, ponta de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95317, fica bom. Obrigado, bom dia. Pushback acionamento no 2, está 3890. Gente, está 3890, mantenha a posição, aguarda para o push, posição 02. Aguarda. Sideral 9972, autorizando o táxi Alfa, o esquilo, pátio 3, atendendo o sinalizador. Alfa, pátio 3, atendendo o sinalizador, sideral. Cargo 6570, reporte de dados, trem checado, 1014. Papá Hotel Delta. Livre. Guardando para o Hotel Delta. Aguarda a cópia. O pátio, pista que decola, 17. Da Juliette, 3296. Tá 3816, dentro do tráfego da companhia sua à esquerda, Airbus 320. Após passar do mesmo, autorizado. Ingresso pátio 1, posição 14 remota. Pátio 1 para 14, tá? 3816. livre, eu pouso na 10, Rio 5973. Azul 4040 ao 09208, bom voo. 208, 4040, bom dia. Azul de Salvador, bom dia, Azul 4040, perfil da Arbó, passando 1000 pés. Azul 4040, contato radar, subo para o nível 340. Sobe ao 340, Azul 4040. Azul 71, não mantém um ponto de espera. Prepara da El, lei da Modiva, Azul 4201. Estava no localizador de Ita 10 África, 6570. Cargo 6570, chamentou em Salvador 118.95 e tem algum pulso? 118.95, bom dia, agradeço, 6570. Tem certinho de decolar imediato autorizado? Afirmativo. Ali mantém dizendo manobras, aguarda bem na pista limpa. Decola da pista no 7, primeira curva à direita, perfil de saída da EL, após voo a Leda, posição ótima, Mike, Oscar Tango, Victor Alfa. Transponde 5573, controle ano 20.8. Para São Paulo, comunha, 3208, proteja o nível somente, 380. 380, cotejamento correto, confirma o PLB no pátio da bata. Gente, chama a torre em 11895 para acionamento e confirma o PLB, o Papa Romeu, Papa Hotel Delta. Solta 3890. 3890, autorizado por disposição 02, chama para táxi. Vai chamar táxi, obrigado. Vento autorizado, ao vento de 1970 graus, continuamos. São Salvador, bom dia, para casa do 65-70. Próxima situação em ILS, pode ser travado 10. Próxima aproximação alta, você informaria pista livre. Guardando pista livre, 65-70. 10, primeira curva à direita, perfil de saída da EL, após voo à Lida, posição Botiva, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Transponder 5566, controle 120.8. Gente, autorizado nível 300 para Campinas, via roda do plano. Decola da 10 com a primeira curva à direita, perfil da EL, Lida Motiva, aciona 5566 e o controle 120.8, azul 4208. Protegimento correto, reporta pronto, sanar parte 3. A gente vai reportar no parte 3 para o Azul 4202. 5973 na escuta? São Rio, 5973 na escuta? Escuta. Autorizado táxi Alfa, após ingresso Aquilo, pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista 6 ou 1000. Alfa, Aquilo, previsto 6 ou 1000 na escuta do patinador, 5973. Repouso na pista 10, sem carga amanhã, 5973. Nossa de ONU, decolado às 13, controle 120.8, bom voo. 20.8, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, até 3171. 3171, bom dia, contato radar, subiu para o nível 320, na saída da EL. 320, na da EL, 3171. Quatro 6570, solo aos 14, ao livrar a direita, 1-2-1-1 no solo, bem-vindo. Agradeço, homem, 6570. Entra e confirma o seu ouvido. Prossiga na escuta. Direcionar, chama o táxi. Ao 3. 288-3535. 5 decimal 30. 353, obrigado. Passa o solo. Sim. Passa o solo ou 6570? Relativo, 121.1. 21, 6570. 31971, por gentileza, alguma chance de voarmos com a proa de Motiva? Pode, então 31971. Obrigado. Paulo Salvador, bom dia, Asta Cargo 6570, formando Santa Fe Alfa. Asta Cargo 6570, autorizado o táxi e Alfa, após quilo, bate o 3, atentou ao sinalizador, posição 07 previsto. Alfa, quilo, bate 3, posição 07. O táxi está 3890, POB 119, 4 horas, alterna Fortaleza. Autorizado o táxi, à direita, índia, ponto estrada da pista 10, chama a torre Cono, pronta em 118.95, quem legal no 094, está 3890. Vive táxi, à direita da índia, ponto espera 1895, a torre 1094, altimetro está 3890, bom dia. Salvador, bom dia, TAS 3890.090, pronto. Pista está livre, autorizada na decolada 10, vento de 180 graus com 10 nós, 3890. A linha é decola 10, TAS 3890. Já tá, o Papau Hotel Delta, qual é o PB? 04, reporte na Oscar, para ingresso. Quais são reporte no ponto de espera? Para ingresso no teste. Para ingresso, geral, mas tem que ter uma volta, então. Delta, autorizado ingresso no 7, reporte ALL pronto. Hotel Delta, pista no 7 livre, decolagem autorizada, vento de 180 graus com 7 nós. Controle Salvador, bom dia, é o passageiro do 2229 com a informação hotel. Meu, passarei 2229. Afirmativo, em descida, 170 para 1950, se possível, vou ITAP. Autorizado, direto ITAP, 2229, e desça para o nível 050, na proa de ITAP, para chegar da Mário. 050 na proa de ITAP, chegada Mário, 2229. 6171, chama agora Recife, frequência 13325 e alternado 1251. 3251, bom dia. Ponto 8, bom voo. 0.8, boa, 730 por 3890. Está em contato radar, se for para o nível 380 na saída da EL. 380 na EL, você é Delta. Esse 60. Decola da pista no 0, primeira curva à direita, perfil de saída arbor, após voa elefa. Transponder 5003, controle no 20.8. A boca sobe para 290, tá 3890. Após voa elefa. 5003, o transponder, controle 120.8, voa 9.1093. Voo 093, planejamento correto, reporta a produção na posição 03. Repetiremos, obrigado, sim. Salvador, OTAN 35 no 7, formação hotel, portão 9, autorização Brasília. OTAN 35 no 7, hotel confere, autorizado Brasília, conforme rota plano de voo, nível 360. Decola da pista no 0, primeira curva direita, perfil de saída arbor, após voa elefa. Transponde 5567, o controle no 20.8, apenas confirmando. Posição 09, se encontra? Afirmativo. Na 09, está 35 no 7, autorizado Brasília, 360. Está preso Lua no 7, decolando a 10, curva direita, arbor, elefa. 5567, transponde 1208 ao controle. Cotejamento correto, reporta a posição na posição 09. Está 35 no 7. Recordará. Salvador, posição 963, direito da hotel, 400 Galeão. Bom, 963, estamos autorizados no nível 360, copia ou guarda coordenação? Copia, 360. Bom, 963, autorizado Galeão, conforme a rota plano de voo, nível 360. O colo da pista no 0, primeira curva direita, perfil de saída da EL, após voo a Leda, posição Irume, Índia, Romeu e Uniforme Mike Índia. Transfone 5002, controle no 30.8. É, 360, Galeão, e a roda do plano, decolando da no 0, saída da EL, Leda, Irume, curva direita, 5002, transfone no 208, encontro. 1963. Bom, 1963, cotejamento correto, reporta a produção na posição 04. Cortará. Bom, 1965, agora a cópia. 1963, está pronto para o acionamento no 4. Autorizado o acionamento, posição 04, se chama pronto para o táxi. 1963. Sim, chama táxi, 1963. Um 865, quanto cópia? Cópia, 1865. Auto autorizado Brasília, conforme rota plano de voo, nível 360. Decolada pista 10, primeira curva à direita, perfil saída arbor, após voa, elefa. Transponha 5007, controle no 20.8. Gol 865, protegimento correto, reporta para atenção na posição 07. Agora transfere sempre da hotel. Peso 2775, está em contato radar 56 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha a chegada Mari e no ideal desça para o nível 050. Chegada Mari no ideal descendo direto para o 050, do 2775, ligação. Posição 03, aguarda para o push. Mantém na posição 1093. Salvador no 963, pronto táxi. 4 horas e 12 de autonomia, 88 a bordo, oferta Florianópolis. Autorizado o táxi à direita, Índia, com espera da pista no 0, chama a torre, 118.95, quem legal no 014. Direita Índia, com espera 18.95 a torre, então confirma o transponder é 5002, certo? Afirma. Obrigado. Salvador, azul 4201, 43 para push back acionamento. Azul 4201, autorizado push back 3, reporta táxi. Se puxar acionamento, vai recontar a parte. Azul 4.0. 890, chama agora Recife, na frequência 126.85. 2.685, boa. Autorizado, puxar acionamento, posso passar de trato na retaguarda, chamarei para trás, zona 0, 9. Passarei do 2229, é o número 2 na aproximação, reduza para 2109. Estimativa vai reduzir para 210, 9223. Poderia só confirmar a posição de tráfego que está na nossa dianteira? Tráfego número 1 está à sua direita, afastado 18 milhas, com mantendo ainda o nível 190, vai iniciar a descida. É um tráfego Alfa Tango 72. Entendi. De antemão a gente gostaria de, se possível, coordenar com a torre após passar o marcador externo, efetuar um cancelamento do plano e efetuar uma base pela direita do setor 7. 229, irei informador. Ok, muito obrigado. Estou de Salvador Ocean Air 6225. Palmo meio, Papa Hotel Delta, chama agora o Centro Recife, frequência 13325 e alternado 1251. 3325, 2751, obrigado. Azul 2775, número 1 para a aproximação, voe na Prodituna, desça para 2000 pés com ajuste no 014, informe estabilizado. Direto Duna com 1014, descendo para 2000, reportar estabilizado na X-ray, azul 2775. São Salvador, Oxené, 6211, informação hotel, 360, Galeão. Oxené, 6211, número 2, para copiar guarda. Me escuta. Salvador, 093, pronto para o táxi, PV 1223 horas, Campinas. Uno 093, com Favenos alternado? Campinas. Livre táxi a Índia, ponto de espera, torre 1-895, ajuste agora no 014, bom voo. Meri 14, via Índia, ponto de espera, 1-895, obrigado, bom dia, 1093. Para o táxi do Azul 4208 com 114 a bordo, totalmente 4 horas e 30, Altela Ribeirão Preto. Autorizado o táxi Azul 4201 no pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera da pista no 0, chama a torre, quando pronto, 118 decimal 95, que legal no 014. Teve táxi no ponto de espera da 10, torre 18 decimal 95, que legal no 014, Azul 4201. Pachanê 6225, pronto, cópia. Saída da El, suba para nível 360. Aí é o 360. 380, cola da pistão a zero, primeira curva à direita, perfil de saída arbor, pós voa, elefa. Transpona 5010, controle no 20 decimal 8. Ok, autorizado em Itaú Brasília, saída decolando a 10, sai na arbor, transição elefa, é a primeira aerovia de Paulo do Luno 7. 5010 transponder, 1208 é o controle de saída, poxa, 6225. Poxa, 6225, cotejamento correto, reporta, confirma a posição no pátio. Na 11. Gente, 1-1, reporta para estacionar, na 1-1. Reportamento, obrigado. Salvador, eu tá 3597, na 09, pronto para o puxa acionamento, falta aqui o operador de. Gente, tá 35117 para o relacionamento, será coordenado o operador de fim com a Israel. Obrigado. Solo, bom noite, 1865, vai Gente, gol 1865, aguarda no 07. Vale. Fica pronto, tá, senhor, tá sem finga, tá sem nada. Vai atingir 5.000, passarelo 2229. Sou 2229, desça para 3.000 pés com ajuste no 014. 3.000 com 1.014, 2229. M211, pronto, cobre. Pronto. Autorizar o Galeão conforme rota plano de voo, nível 360. Decola da pista na zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El. Após voar, letra posição Irium, Índia Romeo, uniforme Mike Índia. Transpone 5572, controle no 20 decimal 8. Gente, autorizado nível 360, via rota do plano, decola da 10, curva à direita, saída da El, letra após Irium. 5572 no transpondo, controle 208, posição 5. Apenas confirmando, você encontra na posição 5, Oxenê 6219? Positivo, posição 5. Chama para posicionar na posição 5, o Oxenê 6219. Chama na 6219. 1865, totalmente pronto para o push? Afirmativo, bom 2. Autorizado push 07, chama táxi. Autorizado é ponto táxi. Decolado agora os 34, controle 120.8, tem um bom voo, um bom dia. 208, um bom dia. Bom dia, Azul 4958, contato radar passando coral, mantém o nível 950 na chegada Mari, informe para a descida. Chegada Mari, depois de descida. Antônio, 1093, bom dia. Chegou no 093, contato radar na decolagem, saída aeroporto, suba para o nível 360. 360, solicita para onde a roda presente, se possível. Oi, Elefa. Elefa, obrigado. Novembro, proceda. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque, aqui da posição de 5 Romeu, parte 3, até o fim de número 2. 3436, igual ao 963. Afirma, chame agora Recife, na frequência 13325, alterna 1251. 3325251, obrigado. Romeu Golf Golf November, dos Estados Unidos do reboque no pote 3, reporta na saída do pote 3 para ingresso na pote 1. Afirmativo, senhor. Iniciar reboque, chama a entrada do pote 1. Boa noite. Autorizado o táxi. Contorno pátio 1, após Índia, ponto de espera da pista 1-0, chama a torre quando pronto, em 1-1-8, decimal 9-5, Renegal 0-0-4, gol 1-8-6-5. Rodrigo Federal 9970, acione identificação, descendo para o nível 1-6-0 na chegada marinha. 1-6-0, poderia voltar? Prezado, direto em SAP. Tá, obrigado. Estabilizar na X-Ray, o azul 2775. 2775, completa final e chame a torre, Salvador, 11895. 1895, obrigado, amigo, bom dia a todos aí. Saído 2229, autorizado a final do GLS, desça para 2000 pés, informe no localizador. 2000 pés, reportaria no localizador 2229. Salvador, muito bom dia, o azul 2775, passando o estranho, tem um campo à vista. Para o táxi, rota 3517. 143 é o POB, autonomia de 1320, alterna Uberlândia. Rota 3517, autorizado o táxi, contorno parte 1, após Índia, ponto de espera da pista 10, chama torre, 1-1-8-9-5, quem negar no 0-4, confirma somente o alternado. Uberlândia. Analisa o táxi, pátio, Índia, ponto de espera 10-18-9-5, obrigado. Azul 4958, informa o tráfego à sua esquerda, afastado 16 milhas, cruzando o nível 160 em descida para o 050, com rumo nordeste, dá um Boeing 737-300. Ciente, azul 4958. 2229 estabilizado. Cedo 29, completa o sinal, chame a torre Salvador, 11895, tempo oposto. Torre 1895, grato, boa, até daqui a pouquinho, 2229. Controle o azul 4958, ideal de descida. Azul 4958. 4958, está toda a decoração para sequenciamento e início da descida. Curve a esquerda na proa norte. Desça inicialmente para o nível 1-4-0. Esquerda para o anoite 4-0.